Hoje é sexta-feira, vou saindo pra balada, curtindo a piriguete junto com a rapaziada. DJ, aumenta o som, prepare o pancadão. As minas tão bebendo, tão curtindo de montão. Já é fim de semana, todo mundo quer beber, curtindo a balada até o dia amanhecer. A piriguete chegou, a piriguete chegou, curtindo a balada louca pra fazer amor. A piriguete chegou, e a piriguete chegou, curtindo a balada louca pra fazer amor. Chama piriguete, piriguete, sextou. Sextou, sextou. Toda piriguete sabe fazer amor. Portal do La Rocha. Sextou, sextou. Chama piriguete, piriguete, sextou. Sextou, sextou. Toda piriguete sabe fazer amor. Sextou, sextou, sextou. Toda piriguete sabe fazer amor. Hoje é sexta-feira, vou saindo pra balada, curtindo a piriguete junto com a rapaziada. DJ, aumenta o som, prepare o pancadão. As minas tão bebendo, tão curtindo de montão. Já é fim de semana, todo mundo quer beber, curtindo a balada até o dia amanhecer. E a piriguete chegou, e a piriguete chegou, curtindo a balada louca pra fazer amor. E a piriguete chegou, e a piriguete chegou, curtindo a balada louca pra fazer amor. Piriguete chegou, e a piriguete chegou, curtindo a balada louca pra fazer amor. E a piriguete chegou, e a piriguete chegou, curtindo a balada louca pra fazer amor.